aquela cantiga que eu ouvia na praça. Há 15 anos atrás eu levei a sério, pensei que era uma homenagem, agora você disse que era uma brincadeira. Quer dizer, levei 15 anos para saber que eu pensei que eu estava sendo elogiado, eu estava sendo, era... Que bom poder rever o pastor Ezequias, que é mais ou menos nesse tempo, há 15 anos. Você tinha um pouquinho mais de cabelo e você está tão bonito, pastor Ezequias, assim, esta sua... Essa face está ficando branco, porque daqui eu vejo que resplandece uma luz na sua calvície e se torna branca, não é? Está muito bonito. Deus me deu esse privilégio de conviver durante muitos anos com pessoas em crise vocacional, que vai no seminário por uma chamada especial e ali são formados, são restaurados na sua vida e saem pessoas tão dóceis como o pastor Ezequias, que tem um jeitão de mineiro, muito pacificador, tranquilo, né? Tinha sempre uma palavra equilibrada ali no seminário, ainda solteiro. Depois que casou, eu não sei como é que ficou. Conversei com a Nicole, né? Nicole, meus pêsames para você ter um pai como esse. Por quê? Um pai chato? Não, meu pai é legal. Que Deus possa abençoar esta igreja que está completando 40 anos. Estou com dificuldade aqui do som, tranquilo, som? Tá bom? 40 é um número na gematria, na construção dos números do judaísmo. Importante. 40 anos no deserto o povo passou. 40 anos. 40 dias Jesus no deserto. Há quem diga que a vida começa aos 40. Então, bem-vindo à vida. Vocês estão nascendo agora. Estão começando a andar, são 40 anos de existência. Deus possa abençoar esta igreja e por conhecer esta história tão bonita que acabei de ouvir. E parabéns ao coro feminino, coro, o nome? Mas não tem nome, é um coro feminino da centenária Primeira Igreja Batista de Santos. Leve um abraço também fraterno ao pastor Faustino e a igreja. Quem sabe levar este coro à Primeira Igreja Batista em Vila Maria. E parabéns, porque hoje é o dia da música e do músico batista. Que Deus possa abençoar todos aqueles que ministram a música na adoração, em que lá no século XVI um dos nossos teólogos e líderes da reforma, Zwinglio, não queria música na igreja. Dizia que música levava a distração. Começava o culto, uma oração rápida, 3 horas de mensagem, depois terminava com uma breve oração e todos iam para casa. Hoje, algumas comunidades investem 3 horas, né, na música, uma breve meditação e todos vão para casa. E temos que trabalhar nesse equilíbrio da palavra cantada e da palavra pregada. Mas a música é um instrumento de poder e de graça na vida da igreja. Que Deus possa abençoar a você que usa a palavra cantada ou instrumental para a obra do Senhor. Coisa tremenda é poder servir ao Senhor com as nossas habilidades, com as técnicas e com a sonoridade. Porque o crente é o único que não interpreta a música. Podemos ouvir intérpretes da música até nos emocionarmos com algumas apresentações. Intérpretes que parecem que dão vida à música. Só que nós não precisamos dar vida à música, Nós é que musicalizamos a vida. Por isso, quando vocês cantam aqui, não cantam só com o fôlego, cantam com o coração, mais do que com o coração, cantam com a alma. Que Deus os abençoe nisto. Parabéns ao Ministério Pastoral, 15 anos. O pastor Ezequias passou aqui, filho da cidade de Cubatão, a família aqui de Santos, e mamãe também aqui, a minha mãe é de Santos, nasceu aqui em Santos, foi conhecer o Evangelho em São Paulo, onde foi criada, e aqui está então um filho da terra, que está há 15 anos no Ministério Pastoral, e a igreja está o suportando há quantos anos? 10 anos. Que igreja maravilhosa, que igreja encantadora está com este irmão, porque está certo que ele é bonito e ele é uma pessoa que vale a pena investir por mais 10 anos, não mais do que isso. Daqui 10 anos, por favor, aposente o pastor Ezequias. Esse texto bíblico, que está em Gênesis, no capítulo que vamos ler, capítulo 45, versos 14 e 15. Servirá de base para este momento de meditação da graça de Deus na sua vida, meu irmão, na sua vida, minha irmã. Aquele que nos visita nesta tardezinha, pouquinha de noite, deste domingo primaveril, mas parecendo de verão. Diz assim o texto: e lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço, e beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Está nascendo uma igreja. Está nascendo um povo. Está nascendo uma família. É a história de José, de seus irmãos. Está nascendo aqui uma nação em que até hoje ninguém conseguiu destruí-la. Está nascendo aqui um povo que há de sobreviver todas as dificuldades e os obstáculos da vida, pela graça de Deus. Um povo de onde virá o Messias. Um povo que servirá de canal de bênção de Deus a todo mundo. Aqui, exatamente nesse texto. Na união de 12 irmãos, de uma família, a mesma família de Jesus e os apóstolos, talvez aquela família que aqui iniciou o trabalho com poucas pessoas, frágeis e fracas, mas com o poder do Espírito de Deus. Quero refletir numa visão da psicologia pastoral, rever esta história de um viés sobre a pessoa que Deus usa, marcada por situações da vida que poderiam ter tirado todas as possibilidades da misericórdia de Deus na vida dessa pessoa, que vai influenciar e vai permitir o surgimento de uma nação e de um povo. Mas eu quero pegar nesta leitura desta personagem bíblica, dois momentos. O momento de José enquanto menino, nos seus 16, 17 anos. A tragédia intrafamiliar, o lugar de abrigo, de segurança, de afeto, se tornou o lugar mais hostil na vida deste menino. E que se torna hoje, na sociedade em que vivemos, na construção das famílias em que conhecemos, as mesmas características da violência intrafamiliar. Eu não quero ressuscitar feridas, mágoas, transtornos, lembranças e tragédias na sua história, mas eu quero que Deus, nesta noite, venha curar gente aqui, venha restabelecer a saúde desta igreja, para vencer todos os obstáculos que estão por vir na história deste povo. Vamos voltar um pouquinho então à história. Vocês podem acompanhar na sua Bíblia e também na projeção, e assim destacarmos estas características na vida de José, para mostrar a pessoa que Deus usa na sua fragilidade, na sua, muitas vezes, formas equivocadas de pensar o que é certo e o que é errado. Vamos ler Gênesis 37, no verso 37, nós encontramos estas frases que marcam a característica de José aos 17 anos. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, o que aconteceu? Odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. O outro verso 11 diz: seus irmãos, pois, o seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Verso 18: e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, para o matarem. Ódio, inveja, conspiração, desejo de morte. Você pode imaginar isso? José, que era conhecido como menino sonhador. Aliás, quem não é a criança que gosta de contar os seus sonhos para o papai, para a mamãe? Ele era o caçulinho, um dos caçulinhos. Seus irmãos maiores, gigantes. Eu sei que eu estou falando com gente aqui que foi caçula de casa. E quando caçula, certamente via os seus irmãos gigantes. E os seus sonhos eram de alguém que cresceu, de alguém que venceu, do seu sucesso. E ele contava esses sonhos. Na sua ingenuidade, estava ali um menino que sonhava. Estava alguém na sua simplicidade de vida, contando e narrando a história dos seus sonhos aos seus irmãos e a seus pais. Mas isto levou a esta situação de inveja. José enfrentou esta crise por causa dos seus sonhos. Nós não podemos condenar José pelos seus sonhos. Menino de 16, 17 anos, uma criança, foi assim que José cresceu, sonhando. Sonhando em ser grande, sonhando em ser famoso. Sonho do irmão menor, do pequeno Zezinho. Como nós sofremos enquanto crianças, mas também como nós brincamos enquanto criança. Ah, mas também quantas agressões silenciosas não passamos. Um olhar, uma palavra, uma atitude vão destruindo os nossos sonhos. Somos marcados pela dor, exatamente no lugar em que deveria ser o nosso abrigo, o nosso esconderijo, nossa segurança. Somos perseguidos dentro da nossa própria casa. Somos maltratados dentro do próprio ninho, lugar onde deveríamos ser alimentados, sustentados, guardados, protegidos. Não, somos ofendidos, surrados, violentados muitas vezes. Foi assim com a história desse menino, com José. Mas Deus usa a gente assim. Gente que pode ter tido seus sonhos destruídos. Vamos caminhar mais um pouquinho. O que levou o ódio, a inveja e a conspiração dos seus irmãos? Veja o capítulo 37, ainda verso 23. E chegando José, seus irmãos tiraram de José a sua túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia e não havia água nela. E passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata, as quais levaram José ao Egito. Você pode imaginar essa cena? Os irmãos em volta do pequeno José, agarrando o menino, jogando num poço. Você pode imaginar os gritos, o desespero desse menino, pedindo socorro e ajuda. E os irmãos tramando a sua morte lá em cima, e ele ali sendo maltratado pelos seus irmãos. Você pode imaginar esse menino, uma criança, que é retirada da cova e colocado como escravo e vendido como escravo numa caravana de estrangeiros. Você pode imaginar esta caravana seguindo a sua viagem, e ele gritando, e ele clamando, e ele pedindo ajuda, e ele implorando. E aquela carruagem indo, se afastando, e aquela caravana se distanciando. Como seria e como foi a primeira noite desse menino? O sonhador? Um sonho? Certamente não, um pesadelo. Acordou no dia seguinte dizendo: certamente papai vem me buscar. E o pai não veio. Segunda noite, outro pesadelo. Nada de sonhos. Passaram-se noites, meses, anos e anos. E a marca daquele desespero e da ajuda foram colocando no coração desse menino certamente situações terríveis. Eu creio que ele nunca mais teve um sonho, a não ser medo, desespero, pavor e pesadelos. Se não fosse a graça de Deus na vida desta criança, certamente ele não sobreviveria a todas as circunstâncias da vida. Ele cresceu e esse menino venceu, mas ele foi abandonado. Mas Deus usa gente assim, gente que passou por crises, gente que passou por abandono, por solidão. Deus trabalha com gente assim. Deus trabalha pela graça dentro da nossa fragilidade. Quando eu comecei a descobrir os meus defeitos e minhas manias, e eu conversei com a mamãe sobre como é que eu nasci, para saber se eu tive um parto normal. E aí eu descobri, mamãe contou, que eu não nasci, Ezequias, também na maternidade. Foi em casa, Piracicaba, no meio de uma fazenda de tatuzinho, de cana tatuzinho, do canavial. Vovó morava nessa fazenda, hoje é o shopping, no centro de Piracicaba. E mamãe morava em São Paulo e foi ganhar na casa da mamãe, na avó, em julho, nas férias. Eu nasci exatamente em julho. Mamãe dizia assim: olha, você nasceu bem, nasceu em casa, com parteira, mas foi um parto rápido. Pronto. Aí eu fui pesquisar quem nasce rapidamente, quais os problemas, descobri. Porque os meus problemas, não é? Diz que quem nasce de parto rápido fica assim, meio inteligente, não é? Um pouquinho doido, esquisito, crendo nos alunos que eles estão saudando o professor, não é? O bom mestre, e agora descobre na sua ingenuidade que ele estava debochando o professor. Eu vou voltar lá e vou diminuir as notas, 9.8, vou colocar 1.0. Lá no Rio de Janeiro, onde eu pastoreei durante mais de quase 20 anos, uma senhora, a igreja ficava entre morros ali em São Gonçalo, uma senhora me apontou num trabalho que fazíamos na comunidade com as crianças e os garotos do morro. Mostrou um menino dos seus ali 10, 11 anos. Falou: olha como é que ele brinca com os colegas, olha a feição dele. E era uma criança que estava entretida no brinquedo, mas ela não expressava muita coisa no rosto. Ele disse assim: essa criança nunca deu um sorriso para a mãe. É uma criança muito assim, que não, muito fria, muito insensível. Começou a contar a história desta criança. Esta jovem mora ainda nesse morro. Diz que alguns anos atrás era comum tinha uma senhora que cuidava da gravidez indesejada dos morros, de mulheres do tráfico, adolescentes, menores de idade que engravidavam, mulheres que não poderiam ter mais filhos. Então ela mesmo no morro providenciava para que essas crianças não viessem à vida, fazendo os tratamentos logo nos primeiros dias ou nas primeiras semanas, para que essas crianças não nascessem. E ela semanalmente descia o morro com uma sacolinha cheia de coisinhas embrulhadas e jogava lá no mangue da Baía da Guanabara. E disse que essa senhora, indo à sua casa, quando passou pela viela, viu ela fazendo uma cirurgia e pegou uma coisinha e jogou dentro da bacia, e aquela coisinha começou a se mexer. E ela repreendeu aquela senhora e disse: vó, você tá, Deus vai castigá-la por isso, isso não se faz. Ela falou: não, fica calma que daqui a pouco para de mexer. O rostinho estava por dentro d'água. E ela contando, aquela coisinha não parou de mexer durante toda a tarde, debaixo do sol. E aquela senhora pegou aquela coisinha viva, enrolou num pano e levou para a mãe. E disse: a senhora vai cuidar dela, e a ordem do morro, porque você mentiu, você não está de 3 semanas, tem mais de 6 meses, e você vai cuidar dessa criança. Era aquela criança, aquele menino, marcado pela tragédia e pela violência da vida. E isso se faz com tanta naturalidade. E nós sobrevivemos a tantas situações, a tantas tragédias, mas carregamos no coração as mágoas e a dor e a ferida dessas experiências, não é? Vamos ver como é que cresceu esse menino. Vamos fazer um salto. Vamos ver agora ele que venceu, ficou rico, um cargo importante na nação, no Egito. Venceu todos os obstáculos da vida. Deus o abençoou poderosamente. Mas era normal este jovem, este homem agora, José, que viu a sua vida interrompida durante tantos anos, afastado e tirado de sua casa ainda menino? Veja o que diz o texto em Gênesis 42. E José, vendo os seus irmãos, verso 47, conheceu-os, porém mostrou-se o quê? Veja aqui na tela, mostrou-se estranho para com eles. E falou-lhes asperamente, e disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. José, agora governador, ministro do Egito, a falta de mantimento, a fome na terra de sua família, e os seus irmãos vêm ao Egito, e eles se deparam diante de José. E José, quando viu os irmãos, ele reconheceu os irmãos. Ele viu cada um dos irmãos e reconheceu. Mas os irmãos não reconheceram. Por que que José conheceu os seus irmãos? Rapidamente, instantaneamente, ao ver aquela caravana, disse: são os meus irmãos. Porque os irmãos de José sempre estiveram a imagem e na mente, vivos na mente de José. Em nenhum instante, nenhum dia e nenhuma noite ele não dormiu sem pensar na sua família. Eles estavam presentes e vivos. E agora ele vê e reconhece. Por que que os irmãos não reconheceram? Por que que os irmãos não viram José? Por que que eles não puderam enxergar o seu irmão? Alguém se atreve a dizer? O que que eles fizeram com José? Mataram. Venderam, mas mataram no coração. Certamente eles entenderam que ele nunca sobreviveria àquela tragédia da vida, estaria morto. José estava morto, eles contaram isso, eles fizeram esta mentira, contaram para o pai, e eles acreditaram no coração que José estava morto. Eles nunca poderiam ver José diante dele. José estava morto. Mas ali estava José vivo, com seus irmãos. Deus proporcionou o encontro deles. Viver em grande família, irmãos, é muito difícil. Viver numa família de 12 irmãos, e olha que eu posso dizer alguma coisa, sou de uma família de 11 irmãos. Tem alguém aqui com uma família de 11 irmãos? Mais de 11 irmãos? Tem mais de 11 irmãos aqui? Levante a mão. 10 irmãos. Quantos? Meu Jesus Cristinho. 16. Mais um. 16. Que bênção. Cresceram juntos. Bem, tem 3 ou 4 gerações, né? Os mais velhos, os do meio e depois os pequenos. Olha, mamãe sofreu muito, e papai, para sustentar 11 irmãos. Quando eu casei, eu e Lloyd é de uma família de 8 irmãos, eu de 11, falei assim: nós nunca vamos fazer como os nossos pais, doidos, malucos. 11 irmãos, 8. Aí fizemos a conta, 11, 8, 18. Não, vamos ter só metade. 4, 5. Não mais do que isso. E levamos a risca. Temos 5 filhos. Eu fui para Dourados iniciar o meu ministério. E lá eu comprei um Fusquinha. E logo o Fusquinha encheu. Veio Adriana, Cláudia, Bruno, que você disse que ensinou a jogar bola, mas não ensinou muito bem, porque ele não sai do América. É profissional do América, já disputou a primeira divisão no Bangu, já fui assistir o Bruno jogar no Maracanã, no Engenhão, contra o Flamengo, perdeu, Flamengo, mas não importa, só de ver o meu menino ali jogando no Maracanã, já podia até encerrar a carreira, que já estava contente. Adriana, Bruno, 3 atrás do Fusquinha. Terminei meu ministério lá de quase 10 anos, fui embora para o Rio. Quando chegamos no Rio, a Lloyd vai no médico, passa mal. Ó, oh, você está grávida. Tinha o Rafaelzinho, chegou o Rafael. 4. Num câmbio, começaram a crescer, troquei, comprei uma Santana Quanto, espaçosa. Depois de um tempo, dos 4 filhos criados, começaram a crescer, 4 filhos, andando para cima e para baixo. Daqui a pouco, o mais novo com 13 anos, minha esposa me dá um susto. Luiz, estou grávida. Eu fiquei apavorado. Nos sentimos como adolescentes. Como contar isso para os nossos filhos? Eu saí de casa com a Lloyd, aflito. Fomos num restaurante, jantamos juntos. Ela chorou. Vamos embora, vamos enfrentar, vamos. Sabe quando o adolescente faz alguma coisa errada e tem que contar para os pais? Nós fizemos ao contrário. Aí chegamos em casa, reunimos os filhos, a cabeça baixa, e diz: conta você, não, conta você, conta, conta. Aí uma filha já disse: mãe, você está grávida? Porque eu sonhei que a senhora estava grávida, e era uma menina. Tem uma profeta em casa, né? Uma profetisa. E nasceu a Fernandinha, nossa caçulinha. Foi terrível também avisar a igreja. Um pastor de 4 filhos, né, pedindo aumento. Aí daqui a pouco eu tinha que avisar para a igreja, reunir a igreja, pedir para todos os irmãos darem as mãos e unidos assim: irmãos, tem uma notícia, não é? Como é que eu disse, Lloyd? Eu vou ser pai. Aí ficou aquele silêncio, né? A Lloyd é a mãe. Aí então foi mais interessante que todos na igreja queriam adotar a minha filhinha. Não, pastor, você não pode criar mais um filho, dá para mim. E aí foi um leilão de filhos. Mas aí alguém disse assim: pastor, olha, o carrinho não dá não, compra então uma van. Eu falei assim: não, eu aprendi que Deus dá a posse de acordo com as... Deus dá as bênçãos de acordo com as nossas possibilidades. Eu comprei um fusquinho, ele encheu um fusquinho. Eu comprei uma Santana Quanto, ele encheu a Santana Quanto. Se eu comprar uma van então... Sentávamos à mesa, os irmãos. E no meu tempo de criança, não eram 11, né? Porque eu tenho irmã da idade da minha filha. Sentávamos à mesa, aquela criançada toda, e mamãe sofria com a gente. Como criança, filho é uma coisa, olha, como dizia um pastor. Por isso ele dizia assim: depois que eu tive filhos, eu entendi por que que alguns animais, quando parem o filho, comem a criança. Porque eles... A mesa, no tempo não tinha pãozinho, o francês. No meu tempo era um filão. Comprava o filão. Briga, qual era a briga? Ponta, o bico. Todo mundo queria o bico. Ora, vai repartir para 8 crianças 2 bicos. Mamãe então fazia o seguinte: chegava, colocava uma canequinha no meio da mesa, colocava o nome de todos os filhos, e toda hora do café, da manhã e da tarde, ela sorteava o bico. Tinha que fazer isso. Está certo que os mais velhos negociavam com os mais novos. Figurinha, bolinha de gude, o peão, para conseguir o bico. Eu não sei qual era a graça, mas o bico significava que a mãe dava preferência ao filho. Se a mãe dava o bico para falando: ah, esse é o queridinho da mamãe. Contei isso numa igreja, um pastor disse: ih, Luiz, eu era mais vivo. Mas como é que você fazia? Eu ia buscar o pão. Mas buscar o pão, voltava sem bico. Ele ia comendo o bico durante a viagem. Eu não faria isso, porque eu conheço a minha mãe. Eu iria ficar com o bico. Na hora do refrigerante. Não, refrigerante no meu tempo de criança não existia. Era um suco, groselha, ou um suquinho em pó, ou que suco, não é? Que era colocado dentro dessa... E para servir, ela tinha que fazer isso, por causa dos filhos. Ela colocava todos os copos enfileirados e despejava o suco. E nós ficávamos olhando. Porque na nossa imaginação ela iria colocar mais para o filho querido, e nós queríamos descobrir quem era o filho querido. Aí ela colocava os copos. Pronto? Pronto. Tem um que é maior, outro menor. Ah, esse daqui tem menos. Aí ela equilibrava. Depois de tudo, de todo esse processo de aferição, né? Pronto, agora vocês escolhem o copo e peguem. E tenho que fazer isso. Por quê? Porque o filho é isto. Eu não posso culpar Jacó com o problema de José. José teve um pai que sofreu muito. Ele nasceu agarrado. Irmãos gêmeos. Alguns dizem que a Bíblia diz que ele lutava dentro do ventre. Eu não sei se ele lutava no sentido de briga com o irmão, ou se quando ele viu o irmão saindo e ele ficando sozinho, ele ficou desesperado e agarrou, disse: não, você não vai sair não, não vai me deixar sozinho não. E acabou puxando e saiu ele agarrado no calcanhar de Esaú. Ele não soube administrar os seus problemas com o irmão. Ele não soube conquistar o seu pai. Ele sabia que o pai gostava mais do outro irmão. Ele barganhou, teve que sair correndo de casa porque o seu irmão queria matá-lo. Ele não pôde ver a morte nem sepultar os seus pais. Fugiu de casa, sofreu para conseguir e conquistar e casar com a pessoa amada. Deus deu a oportunidade dele voltar para casa, mas o seu pai sofreu muito. ele não soube administrar as suas dificuldades, mas o pai de José teve um sonho. E o sonho do seu pai Jacó foi quando ele estava na estrada e nada deu certo para ele. Ele não conseguiu conquistar o seu irmão, ele não conquistou o coração do seu pai, tudo deu errado, tudo não dava certo, ele devia se sentir desprezado, ele estava fugitivo, sem nada, sem ninguém, longe da sua terra, longe da sua casa. E ele tem um sonho e Deus mostra para ele uma escada e ele se vê diante do Senhor. E Deus aparece e diz assim: você é um cara bom, você vai vencer na vida, você vai ser uma bênção. Deus usa a gente assim, que apesar e distante de todas as circunstâncias da vida e todos os meus traumas, todas as minhas dores, todos os meus sofrimentos, Deus se apaixona pela gente e usa poderosamente dentro das circunstâncias da graça de Deus. Agora está José diante dos seus irmãos. Ele reconheceu os irmãos não. E agora? Como é que está o coração deste homem? Resolvido? Eu entendo que o coração dele bateu tão forte quanto naquele dia em que ele foi para a cova e foi vendido. Medo. O que esses irmãos estão fazendo aqui? Mais ainda, ele conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estava faltando quem? Benjamim, o seu irmão legítimo de pai e de mãe. Os outros meio-irmãos, ele, o que eles fizeram com Benjamim? Na mente de José, o que eles fizeram com Benjamim? Mataram. O que eles vieram fazer aqui no Egito? Me matar. Eles me descobriram e eles vieram acabar de fazer o serviço. Ora, não é assim que você pensaria? José começa a remoer por dentro um desespero, uma angústia. Diz: o que eles vieram fazer aqui? E onde está Benjamim? Ele conversa com os irmãos falam: não, olha, um irmão morreu, o outro está com o pai. Ele diz: mas será que é verdade? Veja o que diz o texto. Continuando o texto que eu estava lendo em 42. E José vendo, depois de José vendo seus irmãos, então lhes disse José, 42, 14. Isso é o que vos tenho dito, sois espias, nisto sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Então um dentre vós que traga vosso irmão, um ficará aqui, mas vós ficareis preso. E vossas palavras sejam provadas, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó vós sois espias, e pô-los juntos numa prisão 3 dias. Ele diz assim: um vai embora, os demais vão ficar presos. E ele agora aproveitou, trancafiou-os em prisão durante 3 dias. Quando uma pessoa nos decepciona, quando não podemos, olha, quando uma pessoa falta ou erra diante de nós, nós seres humanos somos terríveis. Nós não acreditamos mais na pessoa. É isso. Se uma pessoa falha com a gente, acabou uma vez só. No emprego, em casa, na amizade. Pode ser uma pessoa, mas se ela errou, acabou. Você nunca mais vai confiar totalmente nessa pessoa. José está cercado numa muralha de dor e de sofrimento. E ele não pode restabelecer o equilíbrio. Mas quando isso aconteceu, veja o que os discípulos, o que os irmãos disseram. 42, 21. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava, nós porém não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. E Rubem respondeu dizendo: não vou, dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não ouviste, e vedes aqui o sangue também é requerido. Esses meninos estavam normais? Eles cresceram normais depois que eles fizeram aquilo com José? Certamente que não. E eles estão conversando. Ele diz assim: nós vimos, e ele, o texto diz assim: nós vimos a angústia da alma do menino, nós vimos a angústia da alma de José. E agora nós trazemos em nós a maldição dos nossos atos. Sabe o que fez José? 42:23, e eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles, e retirou-se deles e chorou. Depois tomou a eles e falou-lhes, tomou a Simão dentre eles, amarrou-o perante os seus olhos. José saiu, foi para o quarto, chorou, limpou os olhos e foi diante dos irmãos. Quando nós estamos magoados e feridos, não é assim que nós agimos? Não é assim que nós fazemos? Escondemos a nossa dor. Nós choramos sozinhos, mas não choramos diante dos outros. E assim José fez. Mudou. Deixa Simeão aqui. Deus está trabalhando. Deus está mostrando como trabalhar com as nossas crises. Ele pegou Simeão, aprisionou e mandou os outros de volta. Bem, vamos pular o 43:1. A fome era muito grande, eles tinham que voltar. Jacó diz assim: não vou voltar, vocês não voltam. Perdi Simeão, perdi José, não vou perder Benjamim. Mas aí Jacó resolve: não, tá bom, vamos buscar comida. O 43:27, vamos lá no 43:27, isto, mais um, obrigado. Veja o que diz o texto. Jacó diz assim: vai, leva Benjamim, vai. Sabe por quê? Os seus filhos disseram para Jacó: pai, se eu não trouxer Benjamim de volta, eu entrego a minha vida. O outro disse: pai, se Benjamim não voltar, meus dois filhos. Eles fizeram isso. E o pai diz assim: então leva Benjamim. Aí eles desceram com Benjamim para o Egito. Encontro com José. Qual a sua reação vendo José, olhando e vendo Benjamim? O que você faria? Hã? Você pode imaginar isso? Um irmão que você não via há muitos anos, ser apaixonado por ele. Qual o seu desejo? Não era sair correndo? Se jogar, abraçar, beijar? Veja como é que José fez. E ele lhes perguntou: como estavam? E ele disse assim: vosso pai, o ancião de que falastes, está bem? Ainda vive? E eles disseram: bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E baixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este aí é vosso irmão mais novo, de quem falastes? Que coisa, né? José está armado. Deus quer trabalhar no coração de José, Deus quer trabalhar no coração desse povo, dos seus irmãos. Deus está moldando vidas. E eles disseram: é este? E aí ele estende a mão e diz assim: Deus te dê a sua graça, meu filho. Meu Deus, José está precisando de cura. Ele não se revelou ao ver Benjamim. Mas vejo 30, e José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Depois, que diz o texto, 31? Conteve-se e disse: ponde pão. Foi de novo, chorou. Limpou os olhos, chegou diante dele: vamos comer. Coração ferido, escondido. Quem José quer ficar? Benjamim. Meio irmão, não. Um dos problemas hoje da sociedade é enfrentar situações de irmãos, briga de irmãos entre menores e maiores, briga de meio irmãos, mesmo pai, da mesma mãe, não do mesmo pai, não da mesma mãe. Conflitos, dores, desavenças, separações, que aflige o próprio povo de Deus. José faz um plano, arquiteta: eu vou ficar com Benjamim. Ele faz uma posição interessante. Ele, pastor Ezequias, ele foi bem estrategista, inventou uma maneira de ficar com Benjamim. Ele pegou um vaso, uma taça e colocou na sacola de Benjamim e mandou a turma embora. Quando a turma foi embora, ele disse assim: olha, eles me roubaram. Vai atrás, e aquele que você encontrar a taça, traz de volta, vai ser meu escravo, e libere os outros. Libere os outros. Ele não queria nem saber dos 10 irmãos, ele não queria nem saber do pai, porque ele achava que o pai tinha abandonado ele também. Traz Benjamim, diga que vai ficar como escravo, e os outros podem ir embora. Verso 9. Vou pular um pouquinho, quem está acompanhando aí o texto. Verso 44, verso 9. Aqueles, pois, com quem teus servos for achado, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor, disse todos. E ele disse: ora, seja também assim conforme as vossas palavras, aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E aí vai e encontra bem na sacola de Benjamim. Imagine os irmãos reunidos e todos olhando a sacola de Benjamim, e aí então a taça está na sacola de Benjamim. O que os seus irmãos fariam? Aí, hein, menino? Não nega a raça mesmo, né? Tinha que ser irmão do Zé. Ladrãozinho, agora você vai escravo e nós vamos embora. Não é isso? Não, não foi isso que aconteceu. No verso 16, eles voltam todos diante de José, que eles não conheciam. E aí eles pedem: não, nós vamos ficar aqui como escravos. E aí no verso 17 do capítulo 44 ele diz: longe de mim que eu tal faça, o homem cuja mão o copo foi achado, esse será meu servo, porém vós subi em paz para vosso pai. Eles estavam conscientes do pecado, esses homens não eram mais os mesmos. Esses irmãos já estavam sendo tratados por Deus também. E eles agora vão lutar contra Benjamim, a favor de Benjamim. Eles vão agora restaurar esta comunhão. Eles têm consciência do pecado, eles entendem, eles estão arrependidos, eles querem ser usados nesta hora, estão se apropriando desta graça. E aí vem uma coisa que derruba o coração de José. Veja o que diz o 44, capítulo 44, 33. Eu vou ler 44, 33. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço. Isso mesmo, obrigado. Vamos ler juntos? Bem, o sermão vai terminar agora com esta frase. Aquele que tentou matar o seu irmão, o que que ele disse para o governador? Eu vou ficar no lugar dele. Vocês estão entendendo o que está acontecendo nessa família? Eu vou ficar no lugar dele. José está ouvindo isso. José ouviu isto. Eu vou ficar no lugar de Benjamim. Acabou. Deus está curando. Deus está mostrando que as pessoas mudam. Deus está mostrando que Ele sempre dá a segunda oportunidade. Deus está mostrando de que nós somos passíveis de equívocos e de erros, mas de que Deus pode curar isto. Deus pode restaurar esses relacionamentos. Deus pode fazer um milagre. Agora, aqueles irmãos estão lutando pela vida do seu irmão Benjamim mais novo. Agora, aquele que tentou matar a José por ciúmes, por ódio, dentro de casa, está colocando a sua própria vida. E aqui a gente entra no Evangelho. Meu amigo, você não merece a graça de Deus, mas um dia Deus se fez isto. E Jesus Cristo diz: eu vou dar a minha vida em seu lugar, pelo amor e pelo prazer da alegria da vida, de preservar a vida e de dar a vida ao outro. Ele entregou a si mesmo. Esse é o ato maior da salvação, é o entregar a si mesmo. E ninguém pode negar esta graça. José, que já tinha chorado mais de 2 vezes, sabe o que ele fez? Deu tempo de ir para o quarto chorar? Deu tempo? Não, não deu tempo. Ali mesmo, naquele lugar. Então José não se podia conter, 45:1, diante de todos que estavam com ele, e clamou: faze sair daqui todos os homens. E ninguém ficou ali. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou, verso 2, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante de sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então, e disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. E então lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço, e beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Gente, o que está acontecendo aqui? Está nascendo uma família, está nascendo um povo, está nascendo uma nação, pelo poder da graça de Deus, marcado pelo perdão, pela cura, pela reintegração. Deus marcou esse encontro dessa família. Mas quem teria que enfrentar? E as decisões eram cada um deles. Abrir o coração, renovar, e cada um deles demonstrou isto na reconstrução do lar. Havia inveja agora, havia ódio, havia não, perdão, amor, graça, choro, arrependimento e carinho. Deus consertou, mas precisou uma história de 50 anos. Um jovem senhor se converteu na igreja e disse: pastor, há 40 anos eu não converso com o meu pai. Ele agrediu a minha mãe. E eu desejei matá-lo. E nunca mais falei com ele. Assim, esses 40 anos de igreja, de crises, de lutas, de convivência entre as famílias, entre os irmãos, se vocês passarem por essa transformação e o poder do Evangelho, ninguém vai mexer com vocês. O diabo não vai ter poder nesse lugar, nem na sua vida, nem na sua família. Ninguém vai destruir, nenhum homem, nenhuma lei, nada vai destruir o povo unido pela graça do Senhor. O meu irmão Flávio, ele muito brincalhão e gosta muito de crianças. A sua esposa teve uma gravidez tubária antes de ter o primeiro filho. Nessa gravidez ela perdeu a capacidade de gerar filhos. Perdeu as trompas, o ovário. Ele ficou sem filhos. E aí então ele resolveu adotar uma criança. Adotou, primeiro foi a Gabi. Adotou a Gabi. Depois adotou o menino, Mateus. E ele se transformou num agente, junto com juízes e com o hospital e a maternidade de São Paulo, para conseguir adoções. E ele conseguiu intermediar várias adoções. A maternidade liga um dia a ele e diz: olha, Flávio e Elzinha, tem aqui uma criança. Eles chamavam de RN, recém-nascido. Um RN que a mãe abandonou na maternidade, depois de tentar várias situações de aborto e não conseguiu. A criança nasceu. Nasceu com cardiopatia, sem o complemento da ligações do pulmão com o coração, passou por várias convulsões, estava na incubadora toda marcada, tiveram que abrir o corpinho, fazer as cirurgias, estava lá numa experiência, e aquela coisinha não vivia. E diz: nós precisamos de alguém para acompanhá-la para o processo de adoção. Mas quem quer adotar uma coisinha dessa machucada, quebrada. Então Elzinha ia todo dia, no horário de visita, estendia a mão na incubadora e ficava acariciando aquela coisinha, toda feridinha, toda machucada, de vez em quando ia correndo para a UTI e sobrevivendo, sobrevivendo. A RN foi crescendo, maternidade não poderia ficar mais com ela, com essa criança, e aí então ligaram, dizendo, nós vamos mandar para o berçário municipal. Mas ela precisa de medicamentos, de manter o sangue afinado sempre, para não ter mais problemas. E coração de Flávio e Elza, numa noite eles foram dormir, acordaram um olhando para o outro no dia da transferência, foram diante do juiz e disseram, nós vamos adotar o RN. Deram o nome de Lucas. E o Lucas cresceu com a gente, junto com as minhas crianças. De vez em quando tinha convulsão, remédios caríssimos. Luquinhas, com seus 2 anos, a gente ia chegar e dizia, ora por mim, Luquinhas. Ele estendia a mãozinha lá e orava. Tinha os olhos meio estrábicos, magrinho, mas vivo, vivo. Mudou a vida da nossa família, o Lucas. Milagre, vivendo, vivendo. Numa noite ele clama, chama pelo pai, dá um grito muito forte. E o Flávio pega ele nos braços e ele desmaia, leva correndo para o hospital. Foi um ataque fulminante. O coraçãozinho dele parou antes dos 3 anos. Foi embora. Uma eternidade ele viveu, 3 anos. Mudou a vida da igreja, mudou a vida dele, certamente. Da experiência, da fragilidade de um ser humano e do cuidado que tem que ter com o outro. Nós somos frágeis. O meu disse que a mulher é mais frágil. Significa que nós somos frágeis. Quando nós compramos alguma coisa frágil, vem escrito assim, cuidado. Frágil. Acho que deveria ter escrito assim quando nós nascemos. Cuidado, frágil. Nós desrespeitamos, nós não sabemos cuidar. Fui pregar numa igreja, ganhei uma orquídea. Estou apavorado com a orquídea, porque tem que tratar dela. Eu não sei tratar de orquídea, tenho dificuldades. A Lloyd está me ajudando. Mas ela põe a mão na planta, a planta não vai muito bem. Ela não gosta que eu fale isso. Ela põe a mão na planta, a planta morre. Aí eu estou tentando aprender. E eu todo dia tem que ir lá regar um pouquinho, não pode colocar muita água, nem pouca água, não muito sol, nem muito... E aquele cuidado todo. E a gente brinca com a vida. A gente destrói relacionamentos. Começando dentro de casa. E tem que levar a vida toda para Deus restaurar isso. E aqui na igreja também. Aqui na igreja nós brigamos tudo. Ah, pastor tem seus queridinhos. Ah, pastor gosta mais de fulano. Pastor passou para mim, nem olhou para mim. Pastor gosta de fulano, mas não gosta de mim. Ah, fulano vai cantar lá porque gosta de se mostrar, mas eu não gosto. Chega uma pessoa, se converte e pronto. Quer ver que vai sentar no lugar que eu sento na igreja? Tem, na minha igreja lá em Neves, tinha uma senhora. Sentava ela e o esposo. Vida toda, durante 40 anos. O esposo morreu. Ela vinha, sentava, deixava o lugar dele vazio e sentava do lado. E ai de quem sentava no lugar do falecido. Uma família toda se converteu e ela, a família gostava de vir e sentava no segundo banco, exatamente no lugar onde ela sentava. O que ela fez? Começou a chegar meia hora antes do culto. Aí sentava, deixava o vaziozinho no lugarzinho do falecido e sentava do lado. Para não deixar os outros sentarem no lugar. Crente também é um bicho terrível. Um olhar. A gente destrói. A gente mata. Como nós erramos. Como nós pecamos. Como nós agredimos. Mas Deus usa a gente assim. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Desculpe contar essa história de novo, usar este tempo até o final do culto, mas eu quero que você ore ao Senhor. Ó Pai, ajuda-nos mediante esta história deste menino que sofreu tanto durante toda a vida, mas o Senhor foi misericordioso e usou poderosamente. E de uma forma especial, como ele tentou corrigir sozinho, querendo restaurar a amizade do seu irmão Benjamim, mas o Senhor não permitiu. O Senhor queria todos, e o Senhor uniu todos num só abraço, e ele pôde abraçar cada um e conversar e chorar juntos, rever o seu pai e ser uma bênção para a família, livrando daquela fome, daquela miséria, tornando um povo poderoso. Ó Pai, nesta hora, aqui, derrama a tua graça, derruba os nossos projetos e os nossos planos, as nossas barricadas de proteção, de medo de sermos feridos novamente. Aqueles que foram feridos pela pessoa quem mais amava, se algum esposo, ó Pai, que sofreu ou está sofrendo com a esposa, ou a esposa sofrendo com o amor e foi agredido, foi agredida com palavras, e esse amor não foi correspondido e está sofrendo o abandono, ó Pai, cuida desta vida, Senhor. Restaura esta casa. Permita que esta igreja seja uma igreja acolhedora, de receber gente assim, onde o Senhor há de curar, há de renovar e há de fortalecer a nossa vida em comunhão uns com os outros. Ó Pai, venha quebrar todas as barreiras nesta hora para a saúde desta igreja. Venha quebrar, Senhor, todas as barreiras nas divergências familiares. Dá, Senhor, um novo povo, uma nova família, movida pela tua graça e pelo teu perdão e pelo teu amor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Uma lembrança para o pastor Luiz, não esquecer.